história de vida de hoje é uma história de infância. Mais uma história de infância, mas desta vez contada como se fosse hoje. Aliás, começa hoje, tenho 7 anos. É uma história que fala das sensações da infância, da lembrança dessas sensações. Sensações do sabor a chocolate, a erva, o laranjal, a tangerineira, as borboletas, os pirilampos. Aquelas coisas que nós, mais tarde, lembramos como nessa altura eram boas. Até o iap-iap da raposa, seja isto o que for. A história chama-se 7 anos. Hoje tenho 7 anos. Comprei uma barra de chocolate também de um dedo. É recheada com creme de morango e como-a toda de uma vez. Está calor, não muito. Uma brisa leve passa os dedos pela erva comprida que forra o morro. Deito-me e rolo pela erva uma e outra vez até me cansar. Tenho muita sede. A água da bica é fria e sai de uma gruta encerrada que povoa os meus sonhos de aventureira. Ando pelo muro da bica, sem medo de cair. Salto num pé, depois noutro. E depois faço meia pirueta para ver se a mãe está à vista. Não está. Faço outra meia pirueta e salto o muro. O laranjal. A avó Isaura está no laranjal e acena-me. Deixo o caminho da terra, desvio-me das silvas, passo o limoeiro e as laranjeiras até à tangerineira. É enorme. De um verde escuro reservado às florestas sombrias, mas carregada de bolinhas de cor de laranja brilhante. Sentamos-nos na erva fofa, descascamos tangerinas e o sumo escorre-nos pelos dedos e depois pelos punhos até aos cotovelos. Lavo-me na mina de água e retomo o caminho para a mata. Vou apanhar borboletas, onde o pinhal e o eucaliptal se juntam, num caminho ladeado por murta cheirosa e pés de rosmaninho. Há borboletas castanhas, amarelas, uma outra laranja e umas pequeninas, azuis claras. Escapam aos meus avanços, armada com um pedaço de véu do vestido de casamento da mãe. Mesmo assim não fogem, continuam por ali e parecem gostar tanto da brincadeira como eu. Regresso a casa pelo caminho de cima até à Pinheira Mansa. É gigantesca e monta guarda a aldeia no cimo do monte. Começa a arrefecer, mas ainda tenho tempo para salvar algumas abelhas que caem no poço da fazenda. Basta uma folha debaixo das patas e elas sobem imediatamente. Depois, deixam-se ao sol para secar as asas e só então partem de volta à colmeia. À noite da janela do quarto, observo a colónia de pirilampos tremeluzentes e a lua redonda, de um brilho tão intenso que parece pratear toda a terra. Deito-me e adormeço com o iap-iap da raposa a caçar. Tenho 7 anos. Paula Ferreira. Esta história das sensações, parece que estamos mais disponíveis para, naquele tempo, saborear todas as sensações. Sim, mas, ó Paula Ferreira, desculpe lá, mas eu não acredito que nessa sua saga de caçar borboletas não tenha morto uma ou duas, mas enfim, pronto. Vamos acreditar que não. E deixamos isto num ambiente idílico. Exatamente.